Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão, edição para esta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2013, aliás, dia 10. Cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico e hoje vamos até ao Festival Eurovisão da Canção, ano de 1973. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes algo muito particular. Este festival teve vários motivos de interesse que não se seguiram apenas pelo sistema de votação, como é habitual. Ainda assim, o sistema de votação foi precisamente o mesmo, tal como o vencedor foi Luxemburgo, novamente. Desta vez, o festival, ou seja, depois da vitória da Anne, aliás, depois da vitória da, portanto, da, em 1972, de Luxemburgo, o festival realizou-se no Luxemburgo, portanto, em 1933, enfim, na cidade principal, na capital de Luxemburgo, que tem o mesmo nome, Luxemburgo. O festival realizou-se a 7 de abril de 1973, então no Luxemburgo, e teve 17 participantes. Saíram da competição naquele ano Áustria e Malta. Neste mesmo ano de 1973, estreou-se o país Israel, um país euroasiático que participou e desde logo gerou também muitas controvérsias. Diziam então que este festival tem vários motivos de interesse. Vamos começar pelo caso português, o tema Tourada, que ficou no décimo lugar. É um tema que falava sobre as questões políticas vigentes no país. Não, enfim, escapou à censura, não o censuraram, não, de tal forma que, aliás, até o deixaram participar num festival. Num festival, enfim, é uma versão da canção, não é? O tema não foi banido, não foi, e circulou livremente nas rádios. Também é certo que ali a um ano o regime caía, mas ainda assim não deixou de ser uma novidade, porque ainda houve mais de um ano de diferença entre a apresentação da música até à cara do regime. Este festival também ficou marcado precisamente pela estreia de Israel, e não apenas pela estreia de Israel, mas sim pelas ameaças possíveis de terroristas palestinianos que obrigaram as forças de segurança a reforçarem-se. E desde então que a segurança tem sido uma questão preocupada, ou seja, uma questão constante com a qual se preocupam as organizações destes eventos. Não é que antes não houvesse, mas desde 73 que há mais do que até então. Este, como disse, este festival conheceu um vencedor igual ao do ano passado, ou seja, em termos de países, foi, neste caso, Anne-Marie David, mas foi novamente Luxemburgo que venceu. O que eu também posso dizer é que, mais uma vez, temos aqui uma questão que já se levantou algumas vezes, não neste caso, não neste caso específico, ou seja, esta foi a primeira vez que se levantou, mas já noutras vezes foi abordada a questão, como por exemplo aqui em 79, não é? Quando se fica na dúvida, porque a Alexandra com o Zé Brasileiro Português de Braga, ou a Manuela Bravo com o Sobe Sobe Balão Sobe, muitas presenças, não é a primeira vez que há presenças entre temas da Eurovisão e outros temas a ponto de se levantar em questão se seria ou não plágio. Isto acontece em grande escala pela primeira vez no tema Eres Tu, do grupo Mocedade. Os espanhóis ficaram em segundo lugar, mas, segundo se dizia, esta música foi uma cópia, um plágio, por assim dizer, não uma cópia, mas sim um plágio de um tema de 1966 que participou na Eurovisão representando a Jugoslávia. Para os ouvintes tirarem os temas, vamos ouvir esse tema, mas antes vamos ficar a conhecer os 6º e 5º lugares. Ora, a nossa tabela classificativa traz-nos o 6º lugar, Tom Tom Tom, uma música que representou a Finlândia. Foi, aliás, um dos primeiros temas que, enfim, que tocou neste festival. O tema, como disse, representou então a Finlândia e foi avaliado num total de 93 pontos. Marion Rung foi a intérprete deste tema, que é um tema festivaleiro, naturalmente, um tema bastante animado. Já o quinto lugar pertence à Suécia. O tema teve apenas mais um ponto, teve 94 pontos. Your Summer Música dos De Nova and the Dolls, representou então a Suécia. Este foi um país bastante carismático. Eles que foram cantando mais ou menos mesmo no seu idioma, o facto de ter sido abolida essa regra dos países cantarem no seu idioma de origem, fez com que muitos países, como a Suécia, que até ganharia um festival no ano seguinte, como todos nós sabemos, passasse a cantar temas em inglês. Desde logo, conseguem aqui um quinto lugar e 94 pontos arrecadados. Vamos ouvir estes dois temas. Tom Tom Tom, de Marion Ruge, é o primeiro tema. Representou a Finlândia, ficou no sexto lugar, teve 93 pontos. Logo depois, os da Nova and the Dolls, música Your Summer, teve 94 e ficou no sexto, não desde o quinto posto, deste festival Eurovisão da Canção, ano de 1973. Realizando então, como disse, no dia 7 de abril de 1973. Nyt soiton kuulen, tam, tam, tam, tam, tam, näin onnistuu. Aurinkoisen aamun voi alkaa, nousta päivään harmittomaan. Ylös kengät paina, ei jalkaa, elämä on parhaimmillaan. Onnellisen päivän saat varmaan, silloin kun et aavistakaan. Vaihtaa saat pois ilmeesi harmaan, hymynäämät valloittamaan. Tom, tom, tom, tom, tom, nyt soiton kuulen. Tom, tom, tom, tom, tom, näin onnistuu. Satumainen ilta kun saapuu, hymynäämät taas nähdä saan. Puvustasi nappi jos puuttuu, naura sille reilusti vaan. Kun kaikille aurinko loistaa, se kaikille yhteinen on. Se kaikilta kylmyyden poistaa, mieli on niin huoleton. Aurinkoinen aamu kun koittaa, orkesteri lintujen soittaa, täyttää kaikki metsät ja maat. Tom, tom, tom, tom, tom, nyt soiton kuulen. Tom, tom, tom, tom, tom, näin onnistuu. Saat pois ilmeesi harmaan, hymynaamat valloittamaan, kun hymynaamat valloittamaan. Tie måndag och gatan blänker bort under en himmel som är grå. Det är tisdag och människorna har brått. Det är ett vimmel som är grått. Och glädd, är jag blå, är du sorgsen, är det höst. Dina bröst är som svalor som häckar. Det är sommar som bor i dig. Sommar som bor i dig, sommar som ger i dig. Já cá estamos, ouvintes, depois desta música. Eu sei que disse que... Portanto, que... Enfim, basicamente disse que a Suécia tinha participado com um tema cantado em inglês, até disse o título em inglês, Your Summer. Na verdade, esta música foi cantada em inglês, mas não temos connosco a versão inglesa, que é o que acreditamos, e pelas nossas pesquisas, não chegou a ser lançada em CD ou em LP. O que interessa é que a música foi lançada originalmente então em sueco e dá pelo nome de Sommaren Son Aldrig Sager Meg, é como se chama esta música então. Aliás, Sager Meg, é como se chama esta música então em sueco. Isto, claro, seguindo então esta tradução para sueco desta melodia, que tem, como é lógico, um nome maior em sueco que em inglês. Your Summer, como se chama a música que foi então interpretada pelos suecos. Curiosamente, eles quiseram cantar em inglês, mas depois a versão final, ou a versão que foi lançada, foi a versão sueca. Quarto lugar para os israelitas Lanit. Aliás, para os israelitas Lanit participaram pela primeira vez. Foi este motivo de segurança. A música chama-se Hey Sam. É como se chama esta música que nós vamos ouvir daqui a pouco. Muito se parece, até em termos de... Logo para si, parece muito ao Aleluia, que dali a 4 anos, dali a uns anos, aliás, venceria o festival. Não daria 4, daria mais anos, venceria então o festival. Mas foi na década de 70 que isso aconteceu. Dizem então que esta música, por parte dos israelitas, teve então total de 97 pontos. Foi o quarto classificado, superado apenas por 3 países. Um deles foi o Reino Unido. A música Power to All Friends foi a música bem conhecida de Chloe Freyshardt, que fez realmente muito sucesso em termos internacionais. E esta música é um salto, Natália. Ela já que ficou com mais, imagine, 36 pontos que a anterior. Ou seja, aliás, eu fiz mal aqui as contas, ficou com mais 27 pontos, assim está correto. Ficou com mais 27 pontos que anterior, ou seja, a música que nos chegasse com o quarto lugar de Israel teve 97 pontos, a do Reino Unido teve 123, então com o tema de Cliff Richard. Vamos conferir esta música, vamos conferir estes dois temas. Começamos por Hey Sam, música dos música de Lanit, que participou então, ou que fez com que Israel participasse então pela primeira vez no festival Eurovisão da canção. Desde logo, uma boa classificação para um país bastante mediático. Recordemos que apenas há 7 anos haviam sido delimitadas nas novas fronteiras com respeito à Palestina. Ainda havia muitas emoções, muito sangue quente, por assim dizer. Mas então, esta participação de Israel a ser bem sucedida, o país a ficar no quarto lugar com Lanit, Hey Sam. Power to All Friends é a música que vamos ouvir logo depois, de Richard, aliás, Cliff Richard, que ficou no terceiro lugar com 123 pontos e representou o Reino Unido. Power to All our Friends, que ficou com 123 pontos no, portanto, terceiro lugar. Agora vamos conferir mais dois temas. Eu vou deixar o critério dos ouvintes poderem ou não escolher enfim, esta música de, aliás, poderem ouvir a versão de 76 de música jugoslava. Vou deixar que possam ouvir essa versão, ou seja, não aqui no nosso, não agora no nosso programa, porque para não interferir com a normalidade, portanto, da, enfim, a normalidade das da lógica das coisas, que é basicamente conferirmos do sexto ao primeiro lugar, mas fica o convite para que possam conferir então essa versão e tirarem as suas próprias conclusões. Digo-lhe somente isto, voltando à questão ainda do... Enfim, voltando à questão então do plágio, não plágio, de que esta música que ficou no segundo lugar teve, ou seja, não foi desqualificada, ela pôde continuar a participar e até foi um sucesso em termos internacionais também. A música dos Monserrades, Eres Tu, teve 125 pontos e ficou ainda no segundo lugar, representou a Espanha. Esta música só foi superada pela música do país anfitrião, com 129 pontos, Tu te reconnaîtras, Anne David Marie. O tema tem muito daquilo que é a música europeia, ou seja, francesa, belga, italiana, talvez por isso também, e porque conta com vários países francófonos e não só, já que na Alemanha se falam outros idiomas, naquela altura foi talvez... Não sei, foi um dos motivos que poderá ter influenciado também esta música a ganhar. Eu faço esta referência porque o tema não é de todos os mais conhecidos. É mais conhecido o tema Eres Tu, é mais conhecido o tema Power to All of France, é mais reconhecido o tema Hey Sam que este tema, portanto, que este tema que nós vamos ouvir e que ficou em primeiro lugar, que representando a Luxemburgo. Nem os próprios artistas são conhecidos. Neste caso, nem a Anne-Marie David é conhecida. O que nós conhecemos dos Eres dos Monserrades também é certo que não é muito mais. O que nós conhecemos de Lanit também não é muito mais. E o que conhecemos, por exemplo, pegando aqui novamente, bem, no Cliff Richard é diferente, é um nome diferente. Mas nos Monserrades e a Lanit não conhecemos muito mais do que os temas que participaram no festival Eurovisão da Canção naquela altura. Mas Anne-Marie David, bem, o tema nem sequer chega a fazer sucesso, ou seja, venceu o festival, mas nem sequer chegou a fazer sucesso. Ainda assim, venceu com 129 pontos e é essa a música que nós vamos ouvir, que vai fechar a edição de hoje do nosso programa Histórias da Eurovisão. No próximo ano vamos ter algo histórico, vamos passar para o ano 1974. E é por isso que já vou dizendo que é histórico, por vários motivos, mas vou falar sobre eles na próxima semana, na próxima terça-feira. Aos ouvintes do programa Histórias da Eurovisão, desejo a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Já de seguida, bate-papo musical com Marcos Rangel. Para ouvir agora, então, Eres Tu, dos Monserrades, que com 125 pontos ficou no segundo lugar, representando a Espanha. E no primeiro lugar, com 129, ficou a música que representou o país anfitrião, ou seja, Luxemburgo. Foi cantada por Anne-Marie David e chama-se Tu te reconnaîtras. Ou seja, vais reconhecer-te, por assim dizer. Aos ouvintes, a continuação de uma boa terça-feira. Até para a semana. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, Oh,